familia. Cinco zero. Salvador, Gol 997, muito bom dia. Autorização possível 380, São Paulo, Guarulhos. Bom dia, Gol 987, informação em curso Delta, aguarde coordenação 380. Ativo, já tem a Delta, Gol 987. No 897, na escuta? 897, na escuta. Eu tenho aprovado o 360, copia, aguarda a coordenação. Aceito 360. Boa noite, 897, Guarulhos aprovado nível 360, via Pezulu 14, Gruf, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Upper Whisky 58, Fossos de Calda. Decola da pista 10, perfil da Dael, Leda, pós direto, Crate com curva direita. Transponder 5450, controle 1 no 9.8. Vamos lá então, totalizado 360 inicialmente. Upper Zulu 14, Grupo, Upper Zulu 16, Belzonte, Boa Trive, Upper Whisky 58, posso. Decolo 10, saída da El, Leda, posso, Leda, Voa Crate, 5450, transponda, 198, controle de saída, Gol 897. Gol 897, cotejamento correto, chamei pronto. Vou chamar pronto no 897 da Gol. Controle Maceió, é o voo 1834 para condições. Voo 1834 para condições. Das condições, retornaremos mais tarde, grato com o 834. Badu, boa noite. É o voo com 361, da Delta, posição 3. Copia. Bono 331, São Paulo, aprovado nível 360, via Peruísque 58. Decola da pista no zero, perfil da Dael, Leda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5466, controle 199.8. Autorizado São Paulo no 360 pela UTP. Abra o IR 58, saída da EL, Linda, Piju, responde 5466, controle 19.8, voo 933. Bono 331 após Leda, direto Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. E após Leda, direto Bidev, voo 933. Bono 331 no cotejamento correto para acionamento pushback 1186. 1186. Controle, o 331. Poderia confirmar a nossa aerovia autorizada? Firme para a torre. O Gol 331, a nossa aerovia autorizada? Eu tenho aqui via Peruíbe 58, confirme. Ok, daí é o Leda Bidev. Bidev não é para outra aerovia, não? Chapéu Peruíbe 58, ok? Agora eu vou checar com o controle a saída. Por gentileza. É Bidev, eu acho que é outra rota. Nossa, é Peruíbe 58, sai para Sagaz ali. Ok, vou checar. Ok.